tão difícil aceitar. Ficar distante assim não dá. Seu lugar é comigo. E nessa hora dói pensar que tem alguém no meu lugar. Superar não consigo. Eu não sei o que se fez, mas desde a primeira vez não penso em mais nada nesse mundo. Eu te amei e foi tão bom, meu doce amor. Você tem o dom de me escolher pra te fazer feliz. Difícil assim.